cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui ao Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. Curiosamente, o Cá se fazem, cá se tocam, que marca 8 anos de emissão. Ou seja, nesta semana cumprimos de uma forma ininterrupta ter todas as semanas uma banda em destaque, um autor, ainda que ao longo destes 8 anos houve semanas em que fizemos, enfim, entre aspas, um brilharete ao ter todos os dias uma banda em emissão, muitas vezes para recuperar os trabalhos que íamos tendo a ficar em gaveta, porque seria difícil, não há semanas suficientes, são 52, e felizmente conseguimos ter acesso a muito mais trabalhos do que esses ao longo do ano e que temos muito gosto aqui em divulgar. Pois bem, hoje temos uma repetição em termos de pessoa, em termos de projetos. Assim não é, porque da outra vez que falávamos, e reporto-me a Afonso Paes, falávamos de um trabalho e falávamos também com o GP Simões, portanto, um trabalho conjunto. Hoje o Afonso Paes tem aqui um trabalho que não deixa de ter parcerias, todas elas muito interessantes, um trabalho muito interessante e que desde logo nos dá um gosto imenso estar a comemorar com ele estes 8 anos. É que, como faço aqui muitas vezes a apologia dos discos, e volta e meia falamos também do vinil, este então, em termos gráficos, é dos trabalhos mais bonitos que temos tido acesso nos últimos tempos. E é por aí que, ao saudarmos o Afonso Paes, começo já a dar-lhes parabéns, porque é um trabalho lindíssimo e que está perfeitamente de acordo com aquilo que o veio a chamar, ou seja, terra concreta. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliver do Hospital, uma vez mais, Afonso. Bom dia, obrigado pelo convite para falar um pouco. Pois bem, este trabalho, é redutor estar a falar à partida da parte gráfica, mas não podemos deixar de o fazer. O que é o dedo do Afonso Paes na escolha deste disco, da maneira como ele está apresentado, da qual eu não tenho palavras para explicar, sendo certo que, para quem possa ter já, porque, enfim, ele fica à venda disponível nesta segunda quinzena de abril, depois de verão, o que é que nos reportamos? Um trabalho muito interessante de respeito a recorte na próprio cartão, que dá o aspecto da própria terra, e depois, por sua vez, lá dentro, um aspecto de pássaro, enfim, a falar muito da biodiversidade, o que, de algum modo, verte aqui também em termos de música. Pois, eu escolhi uma pessoa com quem, olha, curiosamente, trabalhei no disco, no tal disco com o GP Simões, No Onde Mora o Mundo, que é quem fez também o grafismo, que é o Luís Lázaro, e transmiti-lhe a minha intenção de que fosse um objeto que pudesse transpor todo o conceito de simplicidade e de relação com a natureza que existe também na vertente musical, e acho que foi realmente muito, muito conseguida a forma como essa transposição foi feita na parte do design. Thank you. Este disco é o disco para quebrar rotinas. E quando digo quebrar rotinas, desde logo a própria gravação. Venho a fazê-lo em espaços exteriores, vou deixar que explique essa noção. E todo ele é orientado no sentido de ser muito ligado à terra, à gênese. Estou a fazer uma boa leitura dele. Sim, creio que sim. É mesmo a intenção, é no fundo deixar que a música, nas várias vertentes, desde a vertente na parte da composição, da parte da execução e da parte do próprio take, ou seja, o take, para quem se calhar não está a par de uma linguagem tão técnica, é a versão que foi gravada a determinado momento, que é diferente da versão que foi gravada a seguir e antes, no estúdio não é. Portanto, no estúdio, nas condições laboratoriais, digamos assim, tubo de ensaio de um estúdio, se eu vou tocar uma música de determinada maneira, não há razão para ser diferente esta, a seguinte e a outra. Na natureza é completamente diferente. Pela participação dos pássaros, pela uma determinada brisa que possa acontecer, um raio de sol que atinge de uma determinada maneira uma planta e faz um reflexo determinado. Ou seja, todas as questões, direta e indiretamente, talham cada música, cada take, de forma a que seja único e repetível, e portanto eu encaro mesmo a natureza como não só uma inspiração abstrata, mas também como uma influência concreta no produto final, ou seja, na finalização de cada música que ouvimos no disco, que aliás gostava de dizer foi uma escolha de entre muitos takes que nós fizemos para cada música. Fizemos cerca de 10, 11 takes, alguns completamente falhados por questões meteorológicas, outros não correram tão bem porque às vezes é exigente, não é? Nós nos Gerês, por exemplo, tocámos com 4 graus, em Montezinho, desculpe, tocámos com 4 graus no exterior, mas a verdade é que quando o take ideal, quando o momento ideal surge, então o resultado é muito mais rico, realista, simples, ligado à terra, do que se estivéssemos num estúdio. E portanto foi isso pretendido e creio que foi conseguido. Pode ser, deixa-o para trás, nada vale a tua dor, teu sal. Pode ser, que pintar o céu irá cair. Deixa-te adormecida, outra vez vejo-te seguir pelas linhas de outro chão. Thank you. Este disco é então gravado todo ele em reservas naturais, não só nacionais, mas também na ilha de Borneo, portanto no Val de Anum. E eu conjugo saber, este processo de gravação ocupou-lhe o ano de 2012, portanto, um ano após, precisamente de Onde Demora o Mundo ter saído, o disco que há pouco referimos e que na altura permitiu também fazer aqui destaque de semana. O que é que mediou entre 2012 e agora este lançamento, agora em abril de 2015? Foi um tempo para apurar ou de algum modo para perceber como é que queria lançar o disco? Sim, sim, todas essas questões. Que alinhamento faria, ou seja, que canções e que takes seriam os ideais, de que forma é que eu queria que este conceito, que ao fim e ao cabo é uma, e se calhar digo desde já, talvez seja antecipar alguma pergunta ou não, mas é um trabalho que ao fim e ao cabo não é só um disco diferente com temas diferentes, é uma forma diferente de registar a música e é um cartão de visita e é um projeto ongoing, ou seja, um projeto que eu pretendo que me acompanhe ao longo da minha carreira e porque não de outros repertórios, é uma plataforma, é uma forma de fazer a música chegar e foi essa definição de com que contornos é que isso ia acontecer que levou este tempo, entre 2012 e 2015, sendo que nós, o ano 2012, quando disse, e está certo que estivemos em campo, ou no campo, não estivemos sempre, nós fomos e voltámos muitas vezes sem sequer conseguir fazer uma gravação, portanto, no fundo é um pouco como fazer, eu acho que a melhor comparação são os documentários da vida selvagem, não é, daquela meia hora que nós vemos no documentário da BBC ou do David Attenborough ou quem seja, são documentários que demoraram anos a fazer, no fundo, para conseguir aquelas imagens que realmente a natureza é muito exigente e depois também é muito generosa. Sim, é preciso ver que eu há pouco referi a 2012, não esteve parado, não só por ter este trabalho, e eu reporto-me a conhecer, pelo menos como tenha percebido, trabalhos com a Rita Martins, que aliás vem aqui também participar neste álbum, o Miúpe e o Arco-Íris, se me engano, certo. O Sino Aquanon, de qual participou, um coletivo também, entre outros, com o João Paulo Esteves da Silva, exatamente, com o Mário Franco, enfim, o Afonso Pais é um autor multifacetado. É a maneira que melhor o posso designar. E há trabalhos que já vêm do tempo da Clean Fed, na altura recordo-me o Terra Nova, que teve aqui destaque aqui na Boa Nova, Subsequências. Há um conjunto de trabalhos que fazem com que o Afonso Pais seja, neste momento, e julgo que posso dizer assim, muito conhecido entre os seus pares, mas não tanto do público em geral. Tem essa sensação ou é difícil assim abstrair-se para conseguir ter essa noção? Não sei, eu acho que é tudo uma questão de proporção e é uma questão de que forma o artista atinge quem atinge. A minha intenção, enfim, não é a minha forma de ver o mercado. Não é tanto pela percentagem do mercado que eu ocupo ou pela percentagem do mercado que quantas pessoas me conhecem. É mais de que forma. É mais o impacto que faz dessas que o conhecem, não é? Exatamente. De que forma as pessoas me conhecem e como é que alguém que não me conhece, esta parte é muito importante, vai reagir à música que eu faço. Essa é a parte mais importante. Porque eu creio que não faltarão oportunidades de vários trabalhos chegarem várias pessoas, porque nenhum dos trabalhos que eu fiz eu contaria que chegasse a toda a gente e que toda a gente gostasse imenso. Eu também não faço os meus trabalhos de forma a que o impacto dos trabalhos sejam esse, não seria genuíno. Agora, tendo variedade, e é uma coisa que eu me esforço e me orgulho, portanto, esforçar não no sentido de forçar, não é? De fazer, aliás, este disco creio que é completamente diferente em termos puramente musicais do que os outros, que a cada nova exposição a novas pessoas, não é? Daí também os músicos fazerem concertos e apresentarem-se em vários sítios, que as pessoas tenham uma reação boa à música e que mais alguém que não me conhecia me passe a conhecer. Portanto, estou muito tranquilo com esse processo. É o processo da vida, é o processo da evolução e o processo de no fundo, estar ativo no meio. Não só como líder de gravações e de grupos, mas também como músico performer, não é? Músico que toca e improvisa, enfim, claro, a minha formação jazzística. Exatamente, sim. Eu trouxe-me isso. Aliás, eu seria imenso estar aqui a reportar-me àquilo que é o seu currículo vita e em termos de trabalhos, o imenso nome de pessoas com quem trabalhou, até em termos de espetáculos, Edu Lobo, Ivan Lins, Rui Veloso, Alberto Sanz, que aliás veio aqui a participar, o Mário Lagina, o Carlos Barreto, o Alfredo Frazão, que tão bem disse aqui de si na Rádio Boa Nova, que nos lembrou que também a sua formação veio muito, apesar de hoje se dedicar mais às cordas, vem também pela bateria, não é? A semelhança do Alexandre Frazão. Portanto, e estamos a reportar uma pessoa que nasceu no Baldear do final da década de 70 para a de 80, portanto, em 79. Uhum. E a esse propósito, eu, o que queria dizer é o seguinte, é que vem a convidar, neste período de 2012, nomes de pessoas que, à data, ainda eram menos faladas do que agora o são, e escolheu muito bem o Alberto Sanz, a Luísa Sobral, a Beatriz Nunes, a Joana Espadinha, que hoje também tem um disco aí, a Rita Martins, o João Firmino. Como é que se proporcionaram estes, enfim, estes duetos e chamar-lhes, venham ali comigo, mas não é para um estúdio, vamos ali a Montezinho, vamos ao Brunel. Como é que, enfim, como é que soou estes convites? Certo, eu vou começar por excluir o Brunel, porque o Brunel fui sozinho. Uhum. A faixa que abre o disco, a Renovação e Concílio, é uma faixa que eu gravei sozinho no Brunel, e fui ao Brunel porque o Brunel tem ainda, e esperemos que durante mais algum tempo, mas infelizmente as coisas não têm sido fáceis na preservação das florestas a nível mundial, mas o Brunel tem a maior, uma das maiores biodiversidades. E, portanto, a faixa sonora de uma manhã ou de um entardecer na floresta do Brunel é um bocadinho, simboliza um bocadinho tudo o que de mais exótico e maravilhoso a natureza nos pode oferecer. E, portanto, entre as músicas várias músicas que eu gravei nas reservas portuguesas, estão os sons selecionados de vários dias de captação que eu fui ao Brunel fazer propositadamente. Depois, as reservas portuguesas e os convidados, como perguntou, para não fugir à pergunta, são... O perfil do projeto exigiu que as pessoas envolvidas não fossem, no fundo, tivessem uma sintonia grande com todo este processo, tivessem uma certa juventude, que às vezes vem da idade, outras vezes não vem, neste caso também vem da idade, porque são pessoas jovens, uma certa juventude em todo o procedimento e todo o preceito de sair de Lisboa e ir até um determinado sítio onde não há lugar para ficarmos, vamos acampar, e para além do mais uma relação forte com a natureza e uma relação forte minha com essa pessoa. Portanto, todas as pessoas que estão no disco, eu tenho a felicidade de dizer que são pessoas que eu conheço bem, com quem conversei já horas e horas, umas mais próximas, outras não tanto, mas todas as pessoas que eu convidei são pessoas com quem eu me dou, digamos assim. E essa reprise eu acho que foi essencial para conseguirmos também criar essa sintonia num lugar natural onde muitas pessoas, se calhar, passariam frio e ficariam desmotivadas. Portanto, a escolha dos convidados passou também por uma questão de compatibilidade com o perfil do projeto e daquilo que esse perfil exigiu. Vamos então dissecar cada um deles. Desde logo a Luísa Sobral, uma pessoa de quem aprecio muito os seus trabalhos, e, inclusive é o último que foi aqui em destaque e que ainda hoje não me arrisco a dizer o nome porque é algo difícil, um disco dedicado à infância, mas um disco para toda a família. Então, Luísa Sobral. Bom, a Luísa conhecia primeiro um bocadinho pelas andanças do jazz. Ela esteve lá nos Estados Unidos e eu conhecia imediatamente depois dela voltar, conhecia pessoalmente, imediatamente depois dela voltar. Partilharam o Berklee School of Music, College of Berklee Music, College, exatamente. Em Boston. Não sei se na mesma altura, se calhar não. Tive muito antes, mas pronto, mas assisti à volta dela e frequentávamos os mesmos sítios, temos alguns dos mesmos amigos, o contrabaixista que toca com ela é meu amigo, o João Asselberg, e pronto, através da conhecia, e é uma pessoa com uma sensibilidade e uma simplicidade que eu achei muito compatíveis com o projeto. Para além do mais, nós somos parceiros no tema que ela canta, que é o Lisboa Antiga, que a letra é da Luísa e a música é minha, portanto fez todo o sentido ser ela a convidada. Quis saber de onde vai o amor, saí a procurar, nos teus braços vi a lua, mas não me quis abraçar, fugi de mim, beijou o mar, que amava a lua em segredo, parou de chorar, foi mesmo nesse dia que decidirão então casar. Albert Sanz. Albert Sanz é um dos músicos com quem eu sinto uma empatia maior. Conheço-o desde 1997, quando fomos representar as respectivas escolas de jazz onde andávamos, eu, o Hot Club, ele, o Talher de Músicos de Barcelona, de Valência. E desde então já coexistimos e convivemos em Nova Iorque. Portanto, no fundo, simplesmente o pianista e parceiro guitarra-piano com quem eu toco mais desde há mais tempo e grande amigo pessoal também. depois, ainda voltando às mulheres, Beatriz Nunes. A Beatriz foi uma pessoa que eu conheci na Escola Superior de Música, ela na Escola Superior de Música como aluna, eu como professor, com uma voz excepcional e um sentido de humor muito, muito engraçado e uma descontração, eu acho que descontração é uma palavra que vai caracterizar um pouco todas estas pessoas, uma descontração muito grande. E realmente um timbre de voz muito diferente. Aliás, a Beatriz é a voz dos Madre Deus desde há, não sei, dois anos e meio, ou três, se calhar estou a enganar, mais ou menos no tempo. E tem a voz ideal para fazer o tema que lhe propus que fizesse, que é o Dom do Indivisível. Joana Espadinha. A Joana Espadinha neste disco canta três temas, se eu não me engano, sim, três temas. Aliás, num dos temas eu até nem participo, escrevi o tema ao piano, mas deixei o verdadeiro pianista tocar, que é o Alberto Santos. E a Joana foi também parceira de música, portanto eu fiz as composições, a Joana fez letras para três dos temas.

dodear, na é da dodear, nada é da dodear, na é da da dodear, tiri do tiro da dia de la. Last but not the least, João Firmino. O João Firmino é um guitarrista que muito no início de quando veio de Coimbra passou a ser meu aluno e tal, e eu desde essa altura que ainda como aluno, aliás, já toda a gente que eu ouvia concordava que era um daqueles guitarristas originais. E entretanto ele foi para a Holanda estudar, voltou muitíssimo melhor ainda, e é uma pessoa que para além de tocar muito bem, tem uma relação muito boa com a música e muito compatível com a minha relação com a música, nomeadamente neste projeto do estilo de levar uma guitarra para o campo, nas férias, e fazer com que a música seja um elo de ligação entre as pessoas. E um elo de ligação simples, sem, em que a perspectiva técnica é desinteressante quando comparada ao impacto e à química que a música pode criar entre as pessoas. Portanto, o João Firmino foi uma escolha fácil e direta, também um grande amigo, no sentido de o desafiar para vir comigo até Montezinho e fazer o tema O Desire, que tem uma parte de duas guitarras, não é? Eu e o João Firmino, e uma outra parte do guitarra-voz com a Joana Espadinha. Even Antes de nos pedirmos, queremos saber uma situação que é esta. Isto de falar de uma edição do autor, que seguramente, e esquecendo dos aspectos da gravação, vamos falar dos aspectos já da impressão do disco. E com este trabalho que está aqui de design, seguramente não está barato. E temos de perguntar assim, houve uma intenção sua de edição do autor, ou de algum modo achou que não haveria portas abertas de editoras para o fazer e não queria deixar de o fazer? Não, isso é sempre uma incógnita. Eu sempre achei que... Eu acho que qualquer músico hoje em dia acha que não há portas de editora abertas, a não ser 4 ou 5 músicos ou 10 músicos no máximo de jazz de um certo tipo internacionalmente que têm essa facilidade de saber que o próximo disco tem editora. Não, tem mesmo a ver com a índole do projeto. Tem a ver com o facto de eu querer dispor do tempo, como falámos há bocado, da forma que quero para fazer as coisas também, da forma que quero, para não haver nenhum tipo de formatação. E, curiosamente, já me tinham perguntado ou já me tinham sugerido que pudesse ser como disse, mas olha, o disco não é tão mais caro do que outros discos que eu fiz que não têm esta apresentação visual. O disco é muito mais criativo e foi feito por alguém que procurou tudo, desde o material certo ao toque até ao recorte de laser e tal, mas que são coisas que existem e que caracterizam e viabilizam um certo tipo de produções, que não são aquelas produções dos discos de rock que depois vão vender 20 milhões de cópias, não é? Exato. Portanto, se a tiragem é mais baixa, o método de produção pode ser manual sem o preço ser assim tão mais alto. E portanto, acima de tudo, há um grande, grande cuidado na concepção do design, como disse, de forma a que pudesse fazer jus ao cuidado musical e da natureza. E depois na própria feitura do disco, eu acompanhei um pouco, que foi feita por 4 ou 5 pessoas, portanto o disco é feito à mão, não é feito com máquinas, e pronto, acho que existe um bocado um procedimento que todos os designers, ou muitos dos designers seguem para fazer as capas do disco e que não promove tanto a originalidade da música quanto às vezes eu acho que é devido, numa era em que comprar um CD deve ser adquirir um objeto que seja bom de agarrar, de ver, de olhar. E pronto, também houve esse cuidado com este CD, que fosse a música e a parte que nos permite visualizar. Aliás, há um livrete dentro do... como se fosse um tesouro, um livrete dentro do CD que tem as fotografias dos lugares onde nós estivemos, com as descrições, os nomes dos músicos, e há os videoclipes que eu tenho na minha página de Facebook, Afonso Paes. Era por aí que nós íamos, porque de facto gostaríamos de saber, porque está vários vídeos, uns do próprio momento da gravação, outros já posteriores, até com gravação em Lisboa, pelo menos um deles que eu já tive a oportunidade de assistir, e que efetivamente permite completar este trabalho. O que significa, provavelmente, os custos de produção seriam outros, não é? Que eventualmente este disco poderia ser enriquecido com um DVD. Sim, e repare, não tanto, quer dizer, podia no aspecto em que existe material audiovisual para isso. Mas eu acho que a forma mais interessante e compatível com o disco é, portanto, o disco apresenta um alinhamento de temas e, portanto, faz todo o sentido como um disco, que são 10 temas ou são 11 temas, que ouvidos desta forma e de seguida contam e narram uma história. Mas se os ouvintes, se as pessoas quiserem ir ver um videoclipe, a música vai fazer sentido sozinha por si, naquela desenquadrada das demais. E eu imagino, quando lhe disse que era um projeto ongoing e que eu gostava de fazer reacontecer, quando estiver num sítio qualquer que seja perto de uma... esteja perto de uma reserva natural, voltar, fazer mais temas, é ir atempadamente disponibilizando novas músicas em novos sítios, no fundo como forma de fazer uma pré-apresentação de depois coisas que podem entrar em discos posteriores, etc., nascer um projeto que de X em X tempo vai havendo assim um miminho de um vídeo na internet de uma outra incursão na floresta. Portanto, para mim é mais interessante esta ideia do ir acontecendo do que propriamente criar um objeto marco DVD. Eu acho que este CD é um marco no sentido de de explicar que é possível fazer música desta forma, nestas circunstâncias, na natureza, sem geradores. A partir daqui, imagino e agrada-me a ideia de imaginar que vai acontecendo, vou agora fazendo umas gravações e disponibilizando. Pois bem, e aliás, tenho que ficar com promessa, porque fica connosco, fica em dívida, sabe? Porque neste disco não tem nem a Serra do Açor, nem aqui a Serra da Estrela, nem o Caramulo, portanto, a zona onde nós estamos aqui incrustados. Portanto, fica a dever-nos essa segunda etapa desta terra concreta. E aí... está a ver que bom, é mesmo isso que eu desejo, é ir às reservas onde não fui e poder fazer esse registro. E gosto imenso da Serra da Estrela, foi aliás uma das reservas contempladas, mas não tivemos a oportunidade de lá ir. Teremos com certeza no futuro. Muito bem, e nessa altura teremos todo o gosto em recebê-lo aqui na Boa Nova. Obrigado. E claro, a nascida dessa segunda etapa e segundo disco, cá estaremos uma vez mais, se Deus quiser, para falarmos então desse novo trabalho. Certo. Afonso, um abraço, muito obrigado pela atenção que teve uma vez mais para a Rádio Boa Nova e claro, a porta está sempre aberta para si. Até breve, obrigado. Um até abraço. Breve. Ayo. mundo te io. La doerea, la o.